Chegou a hora, deixa rolar. Eu tô brilhando, não dá pra parar. O palco é meu, eu vou mostrar. Como se lacra, é só se jogar. Toda vez que eu passo, a galera vira. Me sinto no topo, ninguém me segura. O coração bate forte, o ritmo é frenético. Na pista eu sou fogo, no microfone elétrica. Lacração total, eu sou a sensação. Dançando sem parar, com toda essa paixão. Eu sou a rainha, a estrela da vez. Com meu estilo eu vou te levar. Lacração total, tô no controle. Ninguém vai me parar, eu sou o grande show. Sigo no comando com toda essa garra. Se é pra lacrar, eu sou a primeira. É pra lacrar, eu sou a primeira. Olha a atitude, meu brilho não me engana. Toda essa energia é pura chama. Os olhares se voltam, é o meu momento. Eu domino a pista com meu talento. Toda vez que eu passo, a galera vibra. Me sinto no topo, ninguém me segura. Coração bate forte, o ritmo é frenético. Na pista eu sou fogo, no microfone elétrica. Lacração total, eu sou a sensação. Dançando sem parar, com toda essa paixão. Eu sou a rainha, a estrela da vez. Com meu estilo eu vou te levar. Lacração total, tô no controle. Ninguém vai me parar, eu sou o grande show. Sigo no comando com toda essa garra. Se é pra lacrar, eu sou a primeira. Quando a luz acende, eu me transformo. A noite é minha, eu sou o próprio formo. E quando o DJ soltar, eu me entrego total. Porque a lacração é meu principal. É pra lacrar, eu sou a primeira. Lacração total, eu sou a sensação. Dançando sem parar, com toda essa paixão. Eu sou a rainha, a estrela da vez. Com meu estilo, eu vou te levar. Lacração total, tô no controle. Ninguém vai me parar, eu sou o grande show. Sigo no comando com toda essa garra. Se é pra lacrar, eu sou a primeira. Lacração é minha vida, minha arte. Com todo o amor, eu sempre parto. Se é pra brilhar, eu vou lá em cima. Porque a lacração é minha rima.